massas de pequenos negócios e multas avultadas, acabrunhados pela crise e por dívidas arrumadas. São as massas massacradas como visitas por uma praga de funcionários venais e parasitas. Tenho fome, tenho sede, a minha fome tudo perde. Tenho fome, tenho sede, a minha sede não se mede. Tenho fome, tenho sede, a minha fome de mim nada perde. Tenho fome, tenho sede, a minha sede ninguém percebe. São as massas sem paz, são as massas sem importância, são as massas sem sonho, são as massas sem esperança. Querem ser o que querem não podem. Querem ser o que esperam não podem. Da liberdade que se transforma em certeza, da verdade que se fez norma com clareza. A fome não convém e a sede também. O homem faz o mal por ignorância do bem. O povo, homem com, o povo, homem com sede. O povo, homem com, o povo, homem com sede. O povo, homem com, o povo, homem com sede. O povo, homem com, o povo. Liga a rádio, é mesmo tédio. Eu assédio do assédio, tendo enredo. E o veneno do remédio é de segredo. Olha, instabilidade, estado prometedor. É tanta habilidade, estado comprometedor. Fome derruba, leva tumba. E a turba se perturba, ninguém bumba, nem a dupla. Cá caímos na macumba. A vida é catacumba, então aqui que é Mayacuba. Novo extremo é o emblema, põe a gelma no dilema. O tema é problema, o esquema do sistema. O clima se aprima, o desfavor se legitima. Com calanzala, ni rinhota, dono como Shima, seda bate de vasta, fome embate que assola, sede vai e afasta, subtrai e isola. Zala é um cão do regime, contonismo a mordicar, nossa vida a modicar, ninguém para medicar, nossa vida a degradar e o sistema só olhar. O povo, homem com, o povo, homem com sede. O povo, homem com, o povo, homem com sede. O povo, homem com, o povo. Tome com sede. O povo. Tome com o povo. Tome com sede.